Seja o meu sentido de amor, sem medo e dor. Ouse não seja normal, tão igual, racional, usual. Nestes momentos que sou, nem pense em fugir. Sinta o coração, união, casual e total. Seja meu sentido sem medo e dor, ouse não seja normal, tão igual, racional, usual. Nestes momentos que sou, nem pense em fugir. Sinta o coração, união, casual. Oh,